A história da música eletrónica. Um programa de José Silva. A história da música eletrónica inicia-se em 1948 com a difusão do Concert de Bruit pela Radiodiffusion Télévision Française de Pierre Schaeffer, que criou a Musique Concrète, onde a composição era feita a partir de ruídos gravados e da manipulação sonora por meio da variação da velocidade ou do sentido de leitura das mesmas. Na mesma época, o alemão Werner Meyer Eppler realizava experiências com cinta sonora ao mesmo tempo que especulava sobre a sua possível aplicação em música. Em 1951, Meyer Eppler e o compositor Herbert Eimert juntaram-se a Robert Bayer e criaram o primeiro estúdio de música eletrónica. Embora usassem técnicas de gravação e montagem semelhantes às realizadas nos estúdios da RTF em Paris, essas técnicas eram aplicadas apenas a sons de origem eletrónica gerados por osciladores elétricos. A música eletrónica começou a popularizar-se com o surgimento dos sintetizadores digitais, posteriormente com os samplers. Porém, o boom ocorreu com os computadores pessoais que possuem recursos de áudio e a facilidade para se montar um home studio, sendo possível emular as funcionalidades de instrumentos musicais ou de sintetizadores através da criação, manipulação e apresentação virtual de som. Cardio drum. A popularização destes instrumentos fez surgir no mundo diversos artistas que passaram a dedicar-se exclusivamente à música eletrónica, aparecendo diversos estilos, tais como a música industrial, a música eletrónica dançante que se ramificou em house, trance, acid house, techno, hardcore techno, breakbeat, drum and bass, ambient, tribal, entre vários outros. Pode-se definir música eletrónica como a música produzida a partir de não instrumentos ou de instrumentos adaptados para produzir som modificado pela eletricidade. Transmission, télévision. foram um grupo fundado em 1970 por Florian Schneider Sleben e Rolf Hütter, no seu estúdio Kling Klang, na cidade de Düsseldorf, Alemanha. Conheceram-se quando estudavam na Robert Schumann Hochschule, em Düsseldorf, no final dos anos 60, participando na música experimental e no meio artístico da época, que a imprensa britânica designava por Krautrock. Thank you. As primeiras formações da banda, entre 1970 e 1974, eram bastante rotativas, com Hooter e Schneider trabalhando com vários outros músicos para gravar 4 álbuns e apresentarem-se algumas vezes ao vivo. participantes destacam-se o guitarrista Michael Rutter e o baterista Klaus Dinger, que deixaram a banda para formar os Noé. A participação, experiência e influência do produtor Conrad Coney Planck foram também significativas. Trabalhou com bandas como Can e Noé, Cluster e Harmonia. Como resultado do seu trabalho com os Kraftwerk, o seu estúdio localizado em Colónia tornou-se um dos mais requisitados no final dos anos 70. Planck produziu os primeiros 4 álbuns da banda, mas parou de trabalhar com os Kraftwerk depois do sucesso comercial de Autobahn, de 1974, aparentemente devido a disputas com contratos. Emil Schult tornou-se um colaborador regular do grupo no início de 1973. Originalmente tocava baixo e violino, produzindo material visual da banda, letras e acompanhando-a em digressões. O sucesso da banda veio em 1974 com o álbum Autobahn e a sua faixa de cerca de 22 minutos. Thank you. wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. foi hit mundial, demonstrando a grande relação da banda com sintetizadores e outros instrumentos eletrónicos. Este álbum foi seguido por uma trilogia de álbuns que influenciou bastante a música popular posterior. Radioactivity, 1975, Trans-Europe Express, 1977 e The Man Machine, de 1978. Em 1975, formou-se o que ficou conhecido como a formação clássica de Kraftwerk para a digressão de Autobahn. Juntaram-se a Hütter e Schneider, Wolfgang Flür e Karl Bartos, como percussionistas eletrónicos. Anos sem apresentações ao vivo, os Kraftwerk iniciaram digressões novamente no final dos anos 90. Ralf queria tocar cada vez mais, mas a dificuldade em transportar os equipamentos analógicos limitou as viagens para fora da Europa. Após a saída de Fleur e Bartos, vários outros músicos como Fritz Hilpert e Henning Schmidt apareceram na formação dos Kraftwerk. Em meados de 1999, as gravações originais de Tour de France foram finalmente lançadas em CD, indicando um reinício das atividades da banda. This city's made of light, neon lights shimmer. O single Expo 2000, a primeira nova música em 13 anos, foi lançado em dezembro do mesmo ano e posteriormente remisturado por bandas de música eletrónica como Orbital. Membro Fleur publicou uma autobiografia na Alemanha, Kraftwerk I Was a Robot, revelando vários novos detalhes sobre a vida da banda. Hütter e Schneider mostraram, no entanto, hostilidade à obra. março de 2003, a banda lançou Tour de France Soundtracks, o primeiro álbum desde Electric Café, de 1986. Em junho de 2005, a banda lançou um álbum ao vivo, Minimum Maximum, que foi compilado de apresentações da banda durante a digressão europeia no início de 2004, recebendo várias críticas positivas. A maioria das faixas consistia em remodelagens de antigas faixas de estúdio. Music non-stop. Techno-pop. Music non-stop. Techno-pop. Foi galardoado com o Grammy para melhor álbum de música eletrónica. Juntamente com o CD, foi lançado um DVD que contém vários vídeos de apresentações em várias localidades do mundo. Non-stop. Techno-pop. Music non-stop. Techno-pop. Music non-stop. Techno-pop. synthetic electronic sounds, industrial rhythms all around. Techno-Talk. Após o fim de uma série de shows em março de 2009, chegando a fazer mais de um no Brasil, os Kraftwerk iniciaram outra série de concertos, utilizando em parte tecnologia 3D. De um tempo ocioso, os Kraftwerk anunciaram uma videoinstalação em Munique com shows acompanhados de projeções completamente em 3D e algumas obras jamais tocadas ao vivo. Após um concerto em Miami no Ultra Music Festival, o grupo fez uma série de shows no Museu de Arte Moderna de Nova York. Nessa série de shows, chamados Kraftwerk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foram reproduzidos ao vivo 8 dos discos que mais fizeram a fama do grupo, dando atenção especial à qualidade de som e projeção. No. De surpresa, o grupo também fez uma espécie de resumo desses concertos no Sonor SP, substituindo a cantora Björk. I don't want to be your sex object. You play your tricks, they're just perfect. I don't want to be your sex object. I've had enough, and that's a fact. Quieres? No, no, no, no. Si quieres. ¿Por qué? No. Quizás. ¿Por qué? No. A lo mejor. No, no, no. Si quieres. No, no, no, no. Si quieres. ¿Por qué? No. Quizás. ¿Por qué? No. A lo mejor. Stefan Pfaffer foi substituído pelo engenheiro de som e vídeo folk Griffin Hagen, fez dois shows e duas retrospectivas em Düsseldorf, Alemanha, Inglaterra, Japão, em Sydney e pequenas digressões pela Ásia e Europa. Da formação original restou apenas Ralf Hütte. Yes. We'll be right back. deixarem a banda, Dinger e Rotter formaram outra, chamada Noé. O grupo Noé foi formado em 1971 em Düsseldorf. O primeiro álbum foi lançado em 1972 e vendeu razoavelmente para uma obra underground, cerca de 30 mil cópias, mas atualmente é citado por diversos artistas como uma referência. O álbum Noé 2 apresenta alguns dos primeiros exemplos de remixes. Empolgados para gravar outro álbum, os integrantes da banda decidiram introduzir diversos instrumentos musicais. Com o capital investido pela editora, puderam gravar somente metade do material para um álbum. We'll be right back. empresa não queria aumentar a verba, pois as vendas do primeiro álbum não haviam sido suficientemente boas. A banda compôs o segundo lado do álbum com versões manipuladas do seu single Super New Schnee, já lançado. Inger e Rotter eram muito diferentes quando não criavam juntos, o que influenciou o próximo álbum do grupo, Noi 75. Um dos lados continha produções de Rotter influenciadas pela música ambiente, enquanto o outro tornou-se uma influência da música punk rock britânica. A banda terminou após o lançamento desse álbum. Thank you. Entre outubro de 1985 e abril de 1986, Dinger e Rother voltaram e tentaram adicionar mais sintetizadores e um aspecto mais comercial às canções. Connie Plank faleceu em 1987. Dinger e Rother não trabalharam juntos até à década de 1990, existindo certa acidez entre os dois, parcialmente devido ao lançamento de Dinger de material do Noi sem conhecimento ou consentimento de Rother através do Captain Trip Records. Em 1985, essa editora lançou as sessões de gravação de Noi 4 entre 1985 e 1986. Também lançou Noi 72, Live in Düsseldorf, gravado em 6 de maio de 1972. O catálogo da banda são conjuntos de Rother, Dinger e Christa Fast, esta viúva de Plan. Entretanto, por muitos anos existiu desentendimento entre Rother e Dinger no licenciamento para tornar a música da banda disponível em CD. A situação foi resolvida em 2001, quando a dupla entrou em estúdio para transferir os álbuns clássicos da banda para CD. A obra foi lançada pela Groenland Records no Reino Unido. Este programa teve locução de Ana Deus e João Soares Santos. José Silva.